e a prudência aconselhada à sabedoria. Naquela noite, o bispo de Digne, depois de seu passeio pela cidade, ficou até bem tarde fechado em seu quarto. Estava ocupado num grande trabalho sobre os deveres, que infelizmente ficou inacabado. Examinava com cuidado tudo o que os padres e os doutores da igreja haviam dito sobre essa importante matéria. Seu livro estava dividido em duas partes. Em primeiro lugar, os deveres comuns a todos. Depois, os deveres de acordo com a classe a que cada um pertence. Os deveres de todos são os mais importantes. Podem ser resumidos em quatro principais. São Mateus os enumera em seu Evangelho. Deveres para com Deus, Mateus V6. Deveres para consigo mesmo, Mateus V5, 29, 30. Deveres para com o próximo, Mateus V7, 12. E deveres para com as criaturas, Mateus V6, 20, 25. A respeito dos demais deveres, o bispo encontrou subsídios em outras fontes. Para os soberanos e súditos, na Epístola aos Romanos, para os magistrados, esposas, mães e para os jovens, em São Pedro, para os maridos, pais, crianças e empregados, na Epístola aos Efésios, para os fiéis, na Epístola aos Hebreus, para as virgens, na Epístola aos Coríntios. De todas essas prescrições, fazia com muito cuidado um conjunto harmonioso para apresentar as almas de seus diocesanos. Às 8 horas ainda trabalhava, escrevendo dificultosamente em pedaços de papel, com um grande volume aberto sobre os joelhos, quando Madame Magloire entrou, segundo o costume, para pegar os talheres de prata que estavam no pequeno armário, ao lado da cama. Um momento depois, vendo a mesa posta e que sua irmã talvez já o estivesse esperando, fechou o livro, levantou-se e foi para a sala de jantar. A sala de jantar era comprida, tinha uma lareira, a porta, como já dissemos, dava para a rua e a janela abria para o jardim. Com efeito, Madame Magloire acabava de pôr a mesa. Não tendo o que fazer, conversava com a senhorita Baptistine. Sobre a mesa, colocada bem perto da lareira onde o fogo brilhava intensamente, havia um candeeiro. Não é difícil imaginar essas duas mulheres já passando e 60. Madame Magloire, pequena, gorda, ativa. A senhorita Baptistine, bondosa, delicada, frágil, pouco mais alta que o irmão, com um vestido de seda vermelha amarronzado, muito em moda em 1806, quando comprara em Paris, e que até agora estava durando. Para usar uma expressão vulgar, que tem o mérito de dizer com uma única palavra uma ideia que toda uma página não seria suficiente para esclarecer, Madame Magloire parecia uma caiquira e a senhorita Baptistine uma grão-fina. Madame Magloire usava touca branca, uma cruzinha de ouro ao pescoço, única joia que havia na casa, gola muito branca num vestido preto, de mangas largas e curtas, avental de algodão xadrez verde e vermelho, amarrado à cintura por uma fita verde, sapatos rústicos e meias amarelas, como costumam usar as mulheres de Marselha. A roupa da senhorita Baptistine era cortada segundo a moda de 1806. Blusa justa, bainhas estreitas, mangas estufadas, cauda e botões. Escondia os cabelos grisalhos com o chinó frisado à lanfã. Madame Magloire parecia inteligente, viva e bondosa. Os dois cantos da boca desigualmente erguidos e o lábio superior, menos fino que o inferior, davam-lhe um ar de teimosia, de altivez. Quando o bispo se calava, costumava falar sem medo e, ao mesmo tempo, com respeito e liberdade. Porém, logo que ele dava uma ordem, obedecia humildemente, como a senhorita Baptistine. Esta quase nem falava, limitava-se a obedecer e agradar. Mesmo quando moça não fora bonita, tinha olhos muito grandes, à flor do rosto, nariz comprido e adunco. Contudo, o conjunto de seus traços e de sua pessoa transpirava inefável bondade. Sempre fora predestinada à mansidão, mas a fé, a caridade e a esperança, três virtudes que abrasam docemente as almas, haviam pouco a pouco elevado essa virtude até a santidade. A natureza fez dela um cordeiro. A religião transformou-a num anjo. Pobre mulher, doce recordação desaparecida. A senhorita Baptistine, depois do que vamos narrar, repetiu tantas vezes o que se passara naquela noite no Palácio Episcopal que muitos de seus contemporâneos, ainda vivos, se lembram até dos mínimos detalhes. Quando o senhor bispo entrou na sala de jantar, Madame Magloire falava com vivacidade. Entretinha a senhorita com um de seus habituais assuntos, a que o bispo já se havia acostumado. Tratava-se da taramela da porta de entrada. Parece-me que, tendo ido fazer compras para o jantar, Madame Magloire ouvira qualquer coisa pela rua. Falava-se de um vagabundo perigoso. Dizia-se que aparecera na cidade um andarilho muito suspeito, que devia estar ainda por lá, e que, se não se recolhessem bem cedo às suas casas, arriscariam a ter encontros bem desagradáveis. Que, afinal, a polícia havia agido mal, já que o prefeito e o MEI eram inimigos, fazendo tudo para prejudicar um ao outro, deixando que acontecessem certas coisas. Que, portanto, quem era esperto deveria agir em lugar da polícia e tomar cuidado, fechando-se em casa com toda a segurança, trancando bem a casa, se preciso, encostando móveis atrás das portas. Madame Magloire acentuou muito essas últimas palavras, mas o bispo, vindo de seu quarto, onde fazia muito frio, sentou-se diante da lareira para aquecer-se, pensando em coisas bem diferentes. Nem se deu conta das últimas palavras de Madame Magloire, que as repetiu. A senhorita Baptistine, então, querendo satisfazer Madame Magloire sem desagradar ao irmão, arriscou-se a dizer timidamente: "Meu irmão, ouviu o que Madame Magloire está dizendo?" "Ouvi qualquer coisa assim por alto", respondeu o bispo. Depois, voltando um pouco à cadeira, pôs as mãos sobre os joelhos, levantou para a criada o rosto jovial, comumente alegre, iluminado pelo fogo da lareira. "Vejamos o que está acontecendo. O que há de grave? Então estamos em grande perigo?" Madame Magloire repetiu toda a história, exagerando um pouquinho mais, sem o perceber, porém. Parece que um boêmio, um vagabundo, uma espécie de mendigo perigoso, estava na cidade. Foi ao albergue de Jaquim Labarre, mas este não o quis receber. Viram-no chegar pela rua gaçante e perambular pela cidade, à tardinha. Um homem perigoso que dava medo. "É verdade?" disse o bispo. Essa coincidência a interrogar encorajou Madame Magloire. Parecia-lhe com isso que o bispo já estava ficando apreensivo. E continuou triunfante: "É verdade, excelência. Justamente como acabo de contar. Hoje vai acontecer alguma desgraça nesta cidade. Todo mundo está falando. De mais a mais, com a polícia que temos, repetição muito útil. Viver numa região de montanhas e não ter nem mesmo lampiões para iluminar as ruas. A gente sai e tudo escuro como breu. Eu lhe digo, excelência, e a senhorita que lá está também." "Eu?" interrompeu a irmã. "Eu não disse nada. O que o meu irmão fizer está bem feito." Madame Magloire continuou como se ninguém houvesse protestado. "Nós sempre dizemos que essa casa não tem segurança nenhuma. Se sua excelência permite, mando avisar Paulinho Mister, o seraleiro, para que venha repor os drinks que estavam na porta. Estão todas guardadas. É um instante. E digo mais, é preciso repor os drinks, excelência, não só por esta noite, onde já se viu porta que se abre pelo lado de fora com uma simples taramela. Ainda por cima, sua excelência diz para todo mundo que pode entrar, mesmo durante a noite. Meu Deus, para isso não é preciso pedir licença." Nesse momento, bateram com força à porta. "Pode entrar", disse o bispo.